em frente, o mar vermelho, e não tem mais forças para caminhar, pois o mar está revolto, está com medo de morrer. Chame por quem pode lhe fazer vencer. Não existe tempestade, ele não possa acalmar. Ele diz acalma vento, cala-te mar. Tudo tem que obedecer sua incomparável voz. Ele já está presente aqui, eu ouço a sua voz. Espere que ele venha a seu encontro e vem soltando nas asas do vento. A tempestade não resiste, passa. É dele o controle em todo tempo. O mar que está revolto, ele acalma. Não há limite, seu grande poder. O que ele faz jamais fica. Se faças por amar muito a você, ele pode fazer e hoje vai fazer. Ele pode te abençoar e vai te abençoar. Sua poderosa mão está sobre você. E o mar bravio então hoje se abrirá. Se o mar não se abrir, hoje ele vai fazer você caminhar por sobre suas ondas. É incomparável seu grande poder. É dele o controle em qualquer circunstância. Não existe tempestade, ele não possa acalmar. Ele desacalma obedecer sua incomparável voz. Ele já está presente aqui, eu ouço a sua voz. Espere que ele venha a seu encontro e vem soltando nas asas do vento. A tempestade não existe, passa. É dele o controle em todo tempo. O mar que está revolto, calma, não há limite, seu grande poder. O que ele faz jamais fica mal feito. Se faças por amar muito a você, ele pode fazer e hoje vai fazer. Ele pode abençoar e vai te abençoar. Sua poderosa mão está sobre você. E o mar bravio então hoje se abrirá. Se o mar não se abrir, hoje ele vai fazer você caminhar sobre suas ondas. É incomparável seu grande poder. É dele o controle em qualquer circunstância. Ele pode fazer e hoje vai fazer. Ele pode abençoar e vai te abençoar.